Rádio Record, o Brasil de audiência. Este é o prefixo da sua rádio. ZYK 522, AM 1000 kHz. Ondas curtas em 31 e 49 metros. Canal Internacional. O mundo ouve. Rádio Record, a maior. A partir de agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo o maior comunicador popular de todos os tempos. Com seu carisma e alto astral, aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Bétio. Por alguém. Quem é? É o Zé Bétio. Lágrima sentida. Bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha, meu irmãozinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, hoje, quarta-feira, começando agora o programa Zé Bétio, que vai até às 7 horas. Bom dia, tio Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu. Na sonoplastia vai trabalhar o tio Ricardo. Falou. José Mero produziu, Zé Bétio vai apresentar, a Gatuna Neta nos telefones, o Amauri está na central técnica e o Ronaldo Barbosa vai trabalhar. Falou. Também. Tá tudo bem, né, Ricardo? São 5 e 2 agora, 5 horas, 2 minutos, 5 e 2. Fica aí, tem muita música para curtir.